A sura de Saba. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Louvor a Allah, de quem é o que há nos céus e na terra, e dele é o louvor na verdadeira vida, e ele é o sábio, o conhecedor. Ele sabe o que penetra na terra, e o que dela sai, e o que desce do céu, e o que a ele acende, e ele é o misericordiador, o perdoador. E os que renegam a fé dizem, a hora não nos chegará, dize, sim, por meu Senhor. Com certeza, chegar-vos-á pelo sabedor de invisível. Não escapa dele peso algum de átomo nos céus nem na terra. E nada há menor que isso, nem maior, que não seja no evidente livro. Para recompensar os que creem e fazem as boas obras, esses terão perdão e generoso sustento. E os que se esforçam em negar nossos sinais, intentando escapar de nosso castigo, esses terão castigo de doloroso tormento. E aqueles aos quais fora concedida a ciência veem que o que foi descido para ti de teu Senhor é a verdade e que ele guia a senda do Todo-Poderoso, do Louvável. E os que renegam a fé dizem, indicar-vos-emos um homem que vos informe de que, quando vos desintegrades, com toda a desintegração, sereis por certo transmutados em novas criaturas. Foge a ele mentiras acerca de Alá ou a nele loucura? Não. Mas os que não creem na verdadeira vida estão no castigo e no profundo descaminho. E não viram eles o que está adiante deles e o que está atrás deles, seja do céu ou da terra? Se quiséssemos, faríamos a terra engolir-os ou faríamos cair sobre eles pedaços do céu. Por certo, há nisso um sinal para todo o servo conflito. E com efeito, concedemos a Davi favor vindo de nós e dissemos, ó montanhas, repeti com ele o louvor a Alá junto dos pássaros e tornamos dúctil o ferro para ele. E dissemos, faze cotas de malha e entrelaça bem as malhas e fazei o bem, por certo do que fazeis, sou onividente. E submetemos a Salomão o vento, cujo percurso matinal era de um mês, e cujo percurso vespertino era de um mês. E fizemos-lhe fluir a fonte de cobre fundido. E houve dentre os jins quem trabalhasse as suas ordens, com a permissão de seu senhor. E a quem dentre eles se desviasse de nossa ordem, fazíamos-lo experimentar o castigo do fogo ardente. Faziam-lhe o que queria, santuários e estátuas, e alvidares grandes, como os tanques e caldeirões assentes. E dissemos, laborai, ó família de Davi, em agradecimento, enquanto poucos dentre meus servos são os agradecidos. E quando lhe decretamos a morte, nada lhes indicou sua morte senão a Termite, e lhe devorou o báculo. Então, quando ele caiu, tornou-se evidente para os jins que, se soubessem do invisível, não haveriam permanecido no aviltante castigo. Com efeito, havia para Sabá em seu habitat um sinal, dois jardins à direita e à esquerda. Foi-lhes dito, comei do sustento de vosso Senhor e agradecei-lhe. Tendes uma plaga benigna e um Senhor perdoador. Então eles deram de ombros a isso, e enviamos contra eles a torrente da barragem de Al-Arim, e trocamos-lhes os dois jardins por outros dois jardins de frutas amargas, e tamálices, e coisa pouca de aço e faifa. Com isso, recompensamos-los por sua ingratidão, e não recompensamos assim, senão ao ingrato. E E tínhamos feito entre eles e as cidades que tínhamos abençoado, cidades aparentes, e tínhamos determinado nelas a caminhada na justa medida, e dissemos, caminhai em segurança durante dias e noites. Então disseram, Senhor nosso, torna grande a distância entre nossas viagens, e foram injustos com si mesmos. Então fizemos-los tema de conversa e desintegramos-los com toda a desintegração. Por certo, nisso sinais para todo perseverante agradecido. E com efeito, Iblis comprovou sua conjectura acerca deles. Então seguiram-no, exceto um grupo de crentes. E ele não tinha poder algum sobre eles, mas assim foi para que soubéssemos distinguir quem cria na verdadeira vida de quem estava em dúvida a respeito dela. E teu Senhor sobre todas as coisas é custódio. Dize, invocai os que pretendeis serem deuses além de Alá. Eles não possuem o peso de um átomo, nem nos céus, nem na terra. E nestes, eles não têm participação alguma. E ele não tem entre eles coadjutor algum. E a intercessão junto dele não beneficiará senão aquele a quem ele permitir. Neste caso, ficarão à espera até que quando se lhes remover o terror dos corações, dirão entre eles, o que disse vosso Senhor? Dirão, a verdade, e ele é o Altíssimo, o Grande. Dize, quem vos dá sustento dos céus e da terra? Dize, Alá, e por certo, nós ou vós estamos na orientação ou em evidente descaminho. Dize, não sereis interrogados acerca dos crimes que cometemos, nem seremos interrogados acerca do que fazeis. Dize, nosso Senhor juntar-nos-á, em seguida, sentenciará entre nós com a verdade, e ele é o sentenciador, o onisciente. Dize, fazei-me ver os que ajuntais a ele como parceiros. Em absoluto, não o conseguireis. Aliás, ele é Alá, o Todo-Poderoso, o Sábio. E não te enviamos, Muhammad, senão a toda a humanidade por alvissareiro e admoestador, mas a maioria dos homens não sabe. E dizem, quando será o cumprimento dessa promessa, se sois verídicos? Dizem, haverá para vós o encontro de um dia em relação ao qual não podereis retardar-vos uma hora sequer, nem adiantar-vos. E os que renegam a fé dizem, jamais creremos neste Alcorão, nem no que houve antes dele. E se disses, quando os injustos forem postos diante de seu Senhor, uns refutando o dito dos outros, os que foram subjugados dirão aos que se ensoberbeceram, se não fosseis vós, seríamos crentes. Os que se ensoberbeceram dirão aos que foram subjugados, será que fomos nós que vos afastamos da boa orientação após haver-vos chegado? Não, mas vós próprios ereis criminosos. E os que foram subjugados irão aos que se ensoberbeceram. Não, mas vossos estratagemas noite e dia desgraçaram-nos quando nos ordenáveis renegássemos a lá e lhes fizéssemos semelhantes. E eles guardarão segredo do arrependimento quando virem o castigo. E nós poremos as gargalheiras nos pescoços dos que renegaram a fé. Não serão eles recompensados senão pelo que faziam. E não enviamos a uma cidade admoestador algum, sem que seus opulentos habitantes dissessem, ou certo, somos renegadores do com que sois enviados. E eles disseram, somos mais privilegiados em riquezas e filhos e não seremos castigados. Dize, por certo, meu Senhor prodigaliza o sustento a quem quer e restringiu, mas a maioria dos homens não sabe. بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. E não são vossas riquezas nem vossos filhos que vos aproximarão bem perto de nós, mas quem crê e faz o bem, esses terão o dobro da recompensa pelo que fizeram e estarão em segurança nas câmaras etéreas. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. E os que se esforçam em negar nossos sinais tentando escapar de nós, esses serão trazidos ao castigo. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Dize, por certo, meu Senhor prodigaliza o sustento a quem quer de seus servos e restringe-lo. E o que quer que despendais, ele vô-lo restituirá. E ele é o melhor dos sustentadores. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. E um dia, ele os reunirá todos, em seguida dirá aos anjos: são estes que vos adoravam? قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ. Eles dirão: glorificado sejas, tu és nosso protetor em vez deles. Ao contrário, eles adoravam os jinns. A maioria deles era crente neles. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. Então, nesse dia, nenhum de vós possuirá para outro benefício nem prejuízo. E diremos aos que foram injustos: experimentai o castigo do fogo e desmentieis. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا إلا سحر مبين. E quando nossos evidentes versículos se recitam para eles, dizem: este não é senão um homem que quer afastá-los do que vossos pais adoravam. E dizem: este não é senão mentira forjada. E dizem os que renegam a fé acerca da verdade quando ela lhe chega: isto não é senão evidente magia. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. E nós não lhe concederemos livros que estudassem, e não lhes enviarmos antes de ti admoestador algum. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشا وما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. E os que foram antes deles desmentiram a mensagem, e não chegam a eles em poder e riqueza ao décimo do que concederemos àqueles que mentiram a meus mensageiros. Então, como foi minha reprovação? قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. Dize, apenas exorto-vos a uma única questão: a vos manter-vos diante de Alá de dois em dois ou de um em um, em seguida a refletir-vos. Não há loucura em vosso companheiro. Ele não vos é senão um admoestador que está diante de demente castigo. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. Dize, o que vos peço em prêmio, o será para vós. Meu prêmio não entende senão Alá, e ele sobre todas as coisas é testemunha. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. Dize, por certo, meu Senhor é quem lança a verdade. Ele das coisas invisíveis é profundo sabedor. Dize, a verdade chegou e a falsidade nada inicia nem repete. Dize, se eu me descaminho, descaminhar-me-ei apenas em prejuízo de mim mesmo. E se me guio, será pelo que meu Senhor me revelou. Por certo, ele é o meu ouvinte e está próximo. E se disses, quando se aterrorizarem, para eles não haverá escapatória e serão apanhados em lugar próximo. E dirão: cremos nele, mas como poderão alcançar a fé de lugar tão longínquo? E com efeito, renegaram-no antes e conjeturam o invisível de lugar tão longínquo. إنهم كانوا في شك مريب. E interpor-se-á uma barreira entre eles e o que apetecem, como se fez antes a seus semelhantes. Por certo, estavam em dúvida tormentosa.